Questão de sensibilidade entrando no ar. Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Estamos iniciando o nosso programa seguindo já a nossa proposta, que é completarmos toda a discografia do conjunto inglês Simply Red. Estamos já no penúltimo CD, são 10 ao todo, hoje trazemos o nono. E amanhã completamos a nossa viagem, 10 CDs. Você que foi companheiro de viagem, que coisa gostosa e que riqueza. O CD que trago hoje, que é o Simplified, ele tem um nome que é Simplificado. Eu não sei se é exatamente essa a ideia, mas ele é mais calmo. Se isso quer dizer simplificado, eu gostei. Eu gostaria que outros grupos também, de vez em quando, simplificassem. A música está mais calma, não sei se de repente aquela proposta meio revolucionária do conjunto, aos poucos eles amadurecendo, porque eram bem jovens, mas com o tempo passando talvez trouxe um outro estilo musical, algo mais cadenciado, mais calmo, muito bem trabalhado, mais jazzístico, mas um soft jazz. Eles que eram rock, pop, rock, soul. Essa mistura hoje, com tantas misturas, com tantas denominações, fica um pouco difícil de você encontrar o que cada uma delas de fato quer dizer. Mas seja o que for, é um som muito bonito, muito original. Sem dúvida os músicos devem entender, o que não é o meu caso. Mas vocês vão perceber que alguns sucessos antigos foram regravados com outras roupagens, o que é muito comum em todos os cantores. E às vezes essas regravações são até mais interessantes porque elas contam com uma tecnologia mais avançada. Isso é um fato. Não resta dúvida de que a tecnologia avança com muita rapidez e nós percebemos algumas gravações mais antigas, quando você vai ouvir, já não tem o mesmo som cristalino, não tem a mesma sonoridade envolvente. E isso faz uma diferença, não resta dúvida. Então vale aqui esse registro. O CD é um CD muito bonito por esse clima, mas as músicas em si mesmas são muito, muito lindas. O que prova que o Simply Red deixou de acontecer, não porque estivesse caindo naquele momento de falta de criatividade ou de motivação. Muito ao contrário. Nesse sentido, não foi o que ocorreu e ainda acompanhei uma das suas últimas apresentações, que foi belíssima, muito bonita mesmo. Eu tenho até um dos CDs em que eles fizeram uma apresentação em Roma, que é inesquecível, muito bonita. E isso atesta que eles tiveram, sem dúvida, outras razões. Mas fica aqui então esse registro. Hoje temos o CD, o nono, o Simplified. E para aqueles que estão acessando a nossa rádio agora, eu volto a explicar, peço desculpa para os que acompanham as gravações do nosso programa e a sua apresentação regular todos os dias, mas eu preciso deixar isso esclarecido, que não voltaremos a falar durante a apresentação total do CD, porque nós estamos fazendo isso para aqueles interessados em gravá-lo, porque é muito interessante vocês terem acesso à discografia completa. Aqueles que não puderem gravar diretamente aqui da rádio, do rádio, mas podem gravá-lo posteriormente no endereço www.acasadapedra.com.br, onde todos os programas podem ser acessados através de um linkzinho que fica à esquerda, um botãozinho piscando questão de sensibilidade, que abre uma página onde todos os programas apresentados estão aguardando vocês. Fica aqui o registro. Uma boa viagem, eu volto ao final dela quando o CD estiver todo já apresentado para que possamos conversar novamente. Até lá! said, okay, I'm crazy, but maybe I'll. Quiero venirte, quisiera olerte, quiero besarte, quiero olvidarte. But that is what I say in the morning, screaming, believing it could be so right, 'cause you know that you're mine, baby, yes you are. Constantly. Your perfect love. Your perfect love. I am giving me, baby. Your perfect love. Your perfect love. I'm missing you, baby. Through the day and the night, dreaming of. Hazy, but maybe all. Oh. No quiero amarte, quiero olvidarte, oh. De mí sacarte, pero no puedo. But believe me enough to be eternally, eternally. Something got me started. You know that I will love you. Lately, since we've parted, I truly know that I need you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Since we parted, I truly know that I need you. Yes, I do, because I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. Yes, I give it all up for you. I give it all up for you. I

to meet from time to time up in the mountain. so many places in my life and time. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhymes, I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now, and I'm singing a song to you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you see through me? 'Cause we're alone now, and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front when I was hiding. Now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there or time. I love you for my life, you're a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together, we were alone, and I was singing this song to you. Singing this song to you. We were alone, and I was singing this song. Singing this song to you. I got to stand up for myself. This society don't care about nobody else. Got to be strong, even if I know that this feeling is wrong. I've got to not care, even if I know that this world is meant to share. Wait a minute, this is wrong. Birds still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Thank you. when your friends have gone away and deserted you. You'll have to be strong. 24 hours can seem so long. You're taught to not care and then not realize this world is meant to share. Wait a minute, it's wrong. Even the birds still sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Stand up for ourselves, even if a leader so cold wants to glory himself. We've got to be strong, even if our reasons seem wrong. We've got to not care, even if the world that we know may not even be held. It's wrong. Sing their faithful song, and your beauty lies within you. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Look in the mirror, baby. Driving down an endless road, and taking friends or moving alone. Pleasure at the fairground on the way. It's always friends that feel so good. Let's make amends like all good men should. Pleasure at the fairground on the way. Walk around, be free and roam. There's always someone leaving alone. Pleasure at the fairground on the way. And I love the thought of coming home to you. Even if I know we can make it, I love the thought of giving hope to you. Just a little ray of light shining finds you a home.

love that feels so right. I know it's hazy, but maybe we've gotta make it work out somehow to keep a love that will last us forever. walk on stone. It leads me home. We don't have streets, just pure concrete. I'm not glad when I get home. I'm sad already. I don't wanna be alone no more. No more. No more. I go wider in the face. My feet begin to shake. Go upstairs to that heavenly place. I'm not glad when I get home. I'm sad or red. I don't wanna be alone. Saddle red. got that look again, the one I hoped I had when I was a lad. Your face is just beaming, your smile got me boasting, my pulse roller coaster in. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow, the dream of gold will be waiting in your eyes. You know I'd do most anything you want, hey, I try to give you. I can see that it gets to you. I don't believe in many things but in you. I do. Her faith is amazing. Pain that she goes through, contained in the hope for you. Your whole world has changed. The years spent before seem more cloudy than blue. In many ways, your baby's controlling when you haven't laid down for days. For the poor, no time to be thinking. They're too busy finding ways, and I, you know I'd do most anything you want, hey, I try to give you everything you need. I'll see that it gets to you. Don't believe in many things but in you. I do. So little of me. ocean air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Gostaria de poder conversar com vocês, que vocês me dissessem o que acharam, porque há uma mudança no conjunto, na sua forma de atuar, perceptível. Eu acho que eles estavam mais calmos, ou até já decidindo, vamos parar, e nisso ficou um clima de uma certa melancolia. Há uma melancolia, há uma maior doçura, não tristeza, não é bem isso. Mas é um outro clima e talvez até um certo saudosismo, e foi essa a intenção quando buscaram dois sucessos, dos maiores sucessos deles, e tentaram regravar com uma outra roupagem, o que ficou muito bonito, por sinal. E foi essa a intenção, talvez, mas não sei se consciente. Isso tudo que nós dissemos, acredito que não, nem sei se isso ocorreu, são conjecturas apenas. Mas é um lindo CD, sem dúvida, o penúltimo desse conjunto, e com mais um só programa, mais um só CD, nós completamos essa viagem, essa linda viagem por toda a obra do Simply Red, esse grande conjunto inglês que nos legou uma música inesquecível. Aqueles que ouviram os programas anteriores vão se recordar quando em um dos CDs eu disse: essa música que eu vou repetir agora é a música que mais mexe comigo, é a mais dançante, é impossível você ficar com essa música tocando sem que você queira dançar. E só para comprovar como eles estavam num outro clima, eles regravaram essa música e deram uma versão muito mais calma. Ficou lindo também, mas já é outra proposta. Eu vou tocar essa música para vocês conferirem novamente. Driving down an endless road, and taking friends or moving alone. Pleasure at the fairground on the way. It's always friends that feel so good. Let's make amends like all good men should.